With me tonight, roll with me tomorrow. Roll with me if you want and if you like. Thank you. Thank you very much. Olá, foi na companhia do Conan Mocassin com a música I Wanna Roll With You que iniciamos a emissão nesta semana do Independência Sonora. Já sabem que a próxima hora será preenchida somente por música nova e mais lá para o final irei divulgar os convidados da edição número 12 do Xerifes e Cowboys, que está agendada para a próxima sexta-feira no Espaço 14. Para agora, seguimos com os enormes Flaming Lips a tocarem Is the Black at the End Good? Boa noite, bem-vindos. I know. Walking up to me, expecting, walking up to me, expecting words. Happens all the time. Present company, accept it. Present company, expect the worst. Happens every night. Present company, excluded every time. Present company, the best that you could find. Talking like a jerk, except you are an actual jerk and living proof that sometimes friends are mean. Present company, accept it. Present company, just laugh it off. It's better than it seems. Present company, excluded in every way. Present company, makes me wanna stay. Killing it with close inspection. Killing it can only make it worse. Sorta makes it breed. Present company, accept it. Present company, accept the worst. Works just like a need. Present company, excluded in the night. Present company, included in the fight. Yourself clean. Thank you. primeiras três do Independência Sonora desta semana com os Flaming Lips e o single Is the Black at the End Good, que retiramos do novo EP Peace Sword. No meio, os Miss Mister com a Dance Yourself Clean, um original dos LCD Sound System, e The Ghost of Freddie Roach, do Kurt Vile. Agora, propomos que escutem a We Exist, dos Arcade Fire. Through you, talking like we do. Mais uma bela sequência nesta edição do Independência Sonora, na companhia das Dum Dum Girls, com o novo single Lost Boy and Girls Club. Atrás, também com nova música, as Warpaint, ouvimos Love is to Die e ao longe We Exist, dos Arcade Fire, que podem encontrar no novo disco Reflector. Seguimos a nossa hora acompanhados pelos Motorama com a música Ice. Fire.

só de música nova se preencheu a edição desta semana do Independência Sonora. Nestes últimos minutos, os Motorama apresentaram-nos o single Eyes. Ainda contamos com a presença dos Fuzz e a música Loose Searchers. E estes últimos foram os Pretty Lights, que tocaram a Color of My Soul. Antes de terminar, quero convidar-vos a aparecerem na próxima sexta-feira no Espaço 14, aqui em Braga, para a edição número 12 do Xerifes e Cowboys, que contará com a presença do Trango Sound System e dos Dream Weapon. Os concertos começam às 23h e a entrada é livre. Para os minutos finais do Independência Sonora, escolhi a Night Call do Kavinsky, aqui remisturada pelo Joe Goddard. Um abraço, tenham uma ótima semana. The we're driving through the night down the hills. I'm gonna tell you something you don't want to hear. I'm giving you a night gonna tell you how I feel. I'm gonna go to the hospital.